internet, considero frequência livre a partir do momento, uma centena, uma dúzia nossa, Charlie Alfa, confirmando hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, boa tarde. Boa. Polícia que nos olhou, prova da rotatória visual com a 17. Proa da rotatória, via visual com a 17, ciente, continue na aproximação, reporte na curta final, uísque, quilo, Zulu. Gente, aproximação para 197, reportará na curta, uísque, quilo. Zulu 925, na espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10, voo no 925. Mantém. Calha Fassango está fora do solo. Ciente, seguindo pelo corredor Axé, transfere o controle, frequência 1935, Charlie Alfa Tango. 1935, até regresso, Tango. Até regresso. Ô, Bravo Lima, filha, para cruzamento, Charlie. Pode prosseguir, reporte passando aí através da 35, Bravo Lima Quilo. Já passou, já passando através, Charlie. Ciente, você vai cruzar da outra cabeceira agora, se eu passou da, através da 28, vai passar da 35, ok? Ah, afirmativo, cruzará para a 35. Na 0170, Charlie Alfa Tango, reporte na Pituba. Chama na Pituba, Tango. Obrigado. Solo Azul 4206, se aproximando da Juliette. Whisky Kilo Zulu, cheque o trem de pouso, vento uma centena, uma dúzia nós, Whisky Kilo Zulu. Passa a cena com a 12, repatra trem mais próximo. Gente. Assemble Mike Papa, hold short runway 17. Roger, maintain position. Maintain position. 1925, Alim, mantém cabeceira 10 no 925. Alim, mantém 925. Cancelão 4791, fique atento ao Embraer da Azul que está ingressando para o portão 3, ok? Ah, visual com o Embraer 4791. E bom trabalho. Bom dia. Liga do solo, vai visitar a namorada? Richeri. Ele. Opa, 1, 2, 3, 4. Patrulha 1935, até a próxima. 1935, boa. Controle Webjet 5729. Objeto 5729, contato radar, saída da El, sobe para o 340, vigilância. 340 da El. Uno 755, pode iniciar. Está seguindo o tempo, trip 5219. Ativo no 755, está autorizado pushback acionando 8, chama para o táxi. Semana para o táxi na 755. Afirmo, seu solo aos 20 horas, reporte pista livre, uísque quilos low. Charlie Alfa Tango, tem tráfego na sua retaguarda, um Alfa Serra 50, ainda não chamou o controle. Positivo, é a instrução para fazer curva à direita? Isso, pela direita. E... para o retorno, tá? Mike, papapapá, clear to enter runway 17, bus line up, right for takeoff. Boa tarde, eu esquilo Zulu. Ok, você já vai interceptar sinal direto da sessão 10? Vou para 2000 pés, prossiga para sinal da 10, November Oscar Romeo. Oscar Romeo, qual é o seu código acionado? Qual é o seu código estacionado? 0131, gente. Controle, o Bravo Lima Kilo, estacionado 2212, confirma-se, recebe? Bravo Lima Kilo, prossiga. Está recebendo o transponder, 2212. Sol Alfa. Ah, chama aqui. Está mantendo 510 aqui. Salvador, tá 3145, informação uniforme e pronto para a cópia. 3145, boa tarde, Galeão, 380, só um minuto, cópia. Não tá visual contra o tráfego, instruções. Chame turno no 86, Thiago Fatango. 86. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 925, decola. Gol 925, boa tarde, sobe para o 360, vigilância radar. 360, tá na Arbor. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo. Papa Romeu, Romeu Asca Bravo, Salvador. Vai subir decolou de Costa Azul, já passando Pitó Azul, vai com o controle de Salvador, senhor. Vai com a bordo, código 0133, Bravo. Mantém a linha do litoral, Romeu Asca Bravo. Bravo. Ah, também, tá ok? Mantenha o setor aguardando instruções. Positivo, vai manter o setor aguardando instruções do Tchalha Patango. O farol de Itapuã em condições visuais, reporte descida. O ajuste agora em Salvador, 1013. Controle, eu passarei 2231. 2231, chama Centro Recife, 1288, 12545. 1288-2545, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Papá Romeu, Índia, November Alfa, 1.500 pés na proa. 3190, vai chamar a torre, estabilizado. 18-6, bom pouso, 3190. Graças, amigo, bom final de semana. Romeu. Papá Romeu, Índia, November Alfa, mantém as condições visuais, reporte, Paripe. Nós, continue na aproximação, pistão 03190. Continuando. Salvador, Gol 1755 com 142 a bordo, 2 horas 58 de autonomia, está alternando Campinas, está pronto para o táxi. 1755 Campinas, podia só repetir o PLB autonomia, por favor? PLB é 142 com 2 horas 58 de autonomia, alternando Campinas. Táxi aprovado, via pai principal, Índia Alfa, no ponto de espera torre 186, o ajuste é 013, bom voo. Táxi pela Índia Alfa, no ponto de espera 186, com 1755. 35, boa tarde. 3190, cheque trem pouso livre, 110 graus, 109, 3190. Autorizado, está 10, passa para lá. O Tchalha, Fatango Visual, qual é a posse da Tana, curta final, dano 0? Positivo, Tchalha. Presente, prosseguindo direto para o pátio 5, reporte no solo 100 graus com uma centena com 10 nós, Tchalha Alfa Tango. Positivo, direto pátio 5, chama no solo controlado, Tchalha Alfa Tango. 3 horas. 1-3, incorreto, 1-2 ou 1-4? 1-4-0. Sim, só um minuto. O Lima Quilo ainda mantém 500 pés? Gente, cruzamento da Bahia de Todos os Santos, mantendo as condições visuais, frequência livre. Bravo, Lima Quilo. Roger, stand by 3 seconds. Bar, stand by 1. Oi, Dael, Pantanal 4719. Dael, 4719. 06, libera a direita, solo 1219. A direita 219, 3190. Trip 5219, ali mantém 10, 5219. 5219, da trip ali mantém. Juliette, Alfa, prossiga. Só pra te informar, hein, que a senhora DLA vai demorar um pouquinho pra solicitar o acionamento. Se necessário solicitar uma autorização? Não, negativo. Confirme só o horário para da DLA. Vou agora para o Zona 5. Ok, Juliette Alfa, quando pronto para o táxi, chame na frequência da torre. Seu plano ficará válido até às 21h. Ok, grato, chama a torre. 3190, botar com o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. India Alpha antes da Juliette 3190. Charlie Alfa Tango, seu solo ao 07, frequência livre, Charlie Alfa Tango. Graças, bom trabalho, cara. Obrigado. Torre Salvador, gol 755, próximo ponto de espera, dono 0, pronto. Mantenha o ponto de espera, gol 755. Mantenha o ponto de espera, gol 755. Mike, papá, papá, Airborne, 08, Salvador, departure 119, decimal 8. 118, Mike, papá, papá, direi. Salvador departure. Good afternoon, Papa Tango. Mike, Papa with you. 6720, 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000 autorizado, 6720. Da Juliette, 3190. 3190. Ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 3190, boa. 5. 288-2545, boa tarde. Boa tarde. Salvador Departure, Papa Tango, Mike, Papa, Papa, with you at 4,000 feet. Mike, Papa, Papa, climb to flight level 430, radar civilians. 430, radar civilians, if able, we'll make you fly direct flight position. Decisão do localizador 6720. Reduz a aproximação, 6720, prossegue final, não me escuta. Gente, reduzindo 6720. Cinco, dois, sono nove, decola 209, controle 1935, bom voo. 1935. Oscar 90, Oscar Romeu, não, passando externo. Confirme. 90 Oscar Romeu, passando externo, baixado travado. Ok, Oscar Romeu, 90 Oscar Romeu, ciente. Vai prosseguir com o procedimento LF ainda? Afirmativo, gostaria de completar o procedimento arremetendo na DA para, pode ser, para 35 para pouso lá no hangar. Ciente, o vento 110 com 10, reporte iniciando a arremetida. 90 Oscar Romeu. Salvador, papapá, mais Eco Delta. Eco Delta na escuta. 45. Tip 5219, contato radar, sobe para nível 200, vigilância. 57, controle 1919, decimal 35. Isso, eu tô com outro helicóptero, tá fazendo procedimento de somento, aproximando para 10, fazendo um ILS, e após que tem a retaguarda mesmo, tá chegando um web. Ok, podia confirmar o vento pro Eco Delta? Feedback. Potará 3145. Vamos lá na 35? Pode sim. Prossiga para o final 35, Eco Delta. Ok, então informação: temos aeronave à vista ali na final. O helicóptero está fazendo a BLS, ok? Sim, tu sente. Mantenha a separação com o mesmo. Torre, Salvador, boa tarde. Web 1720, estabilizando o localizador no 650. Sente Web, ciente, porta passando externo. Estou com um helicóptero número 2. Porta passando externo, 1720, está a 2 milhas e meia. Terno no 3325. Matama 471-111-251-3325, obrigado, Matama. Até mais. Controle Salvador, o Papá Romeu, Índia November Alpha, passando Paripe na proa da rotatória. Índia November Alpha, reporte rotatória. Reporta rotatória, Índia November Alpha. Mike Serra Golfo, chamou o controle? Aqui, irmão, só sem contato, teve o contato com o Recife. Tá, se aproximando pelo setor WIT, 5403 é o transponder. Dá pra gente solicitar o 70, a mudança de regra, instrumento, central IRS ou modelo. População da nave homologada, cliente da Uniform. Cliente Mike Serra Golf, Bolívia 070, na proa de ITAP. Chamei para prosseguir a descida. Mike Serra Golf, acione identificação. Identificou 070 na proa de ITAP, Mike Serra Golf. Não, já avistado, aguardando a liberação do eixo. Sim. O novo liberação Romeu, arremetendo, pode fazer curva direita para prosseguir para a intersecção da 35? Sim, Então, considere agora a remetida 112, vai prosseguir circuito para a cabeceira 17, confirme. Afirmativo, pode prosseguir para o 35, se autorizado. Ok, então, prossiga 35, litoral, repórter avistando o helicóptero Colibri, que está aproximando a cabeceira 35 também. Na ordem visual com o Colibri. O Eco Delta, cabeceira 35, autorizado o pouso, centro, 100 graus com 10. Eco Delta. Pronto para a cópia, senhor. Serviço 415 autorizado para Ilhéus, sobre voo 140, saída 10, curva direita, via Golf 677, saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, transponda 5472, controle 1119, decimal 35. Ilhéus, nível 140, partir da pista 10, curva direita, direto via Golf 677, saída vai ser da El, Leda, 1935 será a frequência do controle, não conseguimos copiar o transponder, senhora. Simando 35, aguardando a liberação para prosseguir para o pouso. O direto é alfalfa. Quais são? O novembro, Oscar Romeu. Oscar Romeu, sim, estou observando o tráfego na cabeceira. Novembro, Oscar Romeu, aproxima direto cabeceira. Quais são? Direto para 5? Não, passou aí para a interseção do PAT. Ok, se há condições sem interferir com o tráfego, já na cabeceira 35, pode prosseguir via até a interseção, via na Papá e após pátio 5. É o pátio 5, confere. Afirmativo. Estou prosseguindo sem interferir com o tráfego, deixar o tráfego na minha direita. O Eco Delta pode prosseguir até o pátio 4, considere só o Legião 4, é porta 17 livre. Voltamos direto em Desulu, prossiga. 1755, ali mantém 10. Ali mantém 10, 1755. Torre Salvador, uma boa tarde. O Papa Romeu, Índio November Alpha, na proa da rotatória, visual com o campo. Gente, reporta 3 milhas, sinal 17, November Alpha. Reporta 3 milhas, 17, Índio November Alpha. Zero, sol aos 15, direita 121, decimal 9, solo, bem-vindo. 219, obrigado, mensagem 3-0. 1145, portão número 5. TAM 3145, autorizado por CIPEC, repassando para o táxi. Autorizado, reportará TAM 3145. Médico Romeu, frequência livre estacionar, considere solo 105, bem-vindo. A JOF 6720 livrou na sua escuta. Objeto 6720, autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6720. Papatango Juliette em Desu, autorizado Caio Lourenço, a 6.000 pés, pista 107 pela Reaxé. Chame Torre, frequência 112, decimal 6. Juliette em Desulu, cotejamento correto, frequência do controle 119, decimal 35. Decolado agora, os 17, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. 755. Igualmente. Romeu, Oscar Brás, vendo a escuta da Torre Salvador, o stand-by transponder, por favor. Controle Salvador, voo 1755. Gol no 755, contato radar, saída da El, sobe para o 360 Vigilância. 360 Vigilância, da El, 755. Para o táxi. É do Papa Papa Mike Echo Delta. Vai ficar táxi e ingressar na rota. Isso, é para reporte para iniciar o táxi. Para iniciar o táxi. Ok, reporte então no ponto de espera. Sou Salvador, Índia November Alpha, na final curta da 17. Índia November Alpha, pouso autorizado 17, vento 110 graus com 10 nós. Ok, pouso autorizado 17, Índia November Alpha. Sou Rafa Tango, Yankee Oscar Oscar. Firme? Rafa Tango, Yankee Oscar Oscar, senhora. 20, autorizado ingressar na Juliette para o pátio 1, gate 04. Tente, Juliette, pátio 1, no portão 04. Obrigado, Mercedes 30. Papá do táxi. Tá bom. 8 agora. Juliette Alfa Alfa, tá autorizado até papá, reporta na papá para ingresso. Autorizado até papá, reporta para ingresso. E confirmando novamente o tráfego que chamou, que tá para a decolagem, confirma. Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, confirma o setor, setor norte. Afirmativo, setor norte, nordeste, 500 pés. Agora sobre o César, senhor. Prossegue para onde? Serra Nova, setor norte, também para sobrevoo e regressa. Quantas milhas afasta o Yankee Oscar? São umas 22 milhas, senhor, no máximo. Ok, chama o controle, em 11935. 11935, Oscar, grato. Que é Oscar, Oscar? Curva direita, pela Upper do 17, transponder 5502, controle 1119-35. E a saída? Tana 3567, saída Arbor, transição Ofito. O TAN 3567 então está autorizado, 380 Brasília, pela Pesulô 17, decola da 10, curva direita, perfil da Arbor Ofito 5502, controle 11935, TAN 3567. TAN 3567, cotizamento correto, reporta para o pushback. Vai reportar, obrigado. Tá 3145, é o B149, alterna Guarulhos, 3:27. Então, 3145, autorizado táxi pela Taxiway Índia, no ponto de espera, chame torre, frequência 119.60. Índia, ponto de espera 286, tá 3145. 7, reporte pronto na cabeceira. O Índia November Alpha, solo agora 2-0, backtrack, reporte 17 livre. Backtrack, reporta 17 livre, Índia November Alpha. Tá, 3145, confirme pessoas a bordo. Eu venho 149. Pra decolagem 17, ok? Ok, número 2, vamos lá. Oscar. Sente, Yankee Oscar Oscar, qual a sua altitude? Estou agora 800 pés. Sente. Se mesmo livrar o eixo, pode iniciar a decolagem da 17, 110 com 10. Paciente que livrou, frequência livre estacionar, bem-vindo. Ainda November Alpha. 7 Alfa Alfa, assim que o Charlie 402 decolar, estou autorizado a ingressar na pista 17, reporte em Alene Front. Espera, pronto, torre está 3145. 3145, pista 10 livre, tem autorizado ali a decolar, vento 1-10 graus com 10 manchas. Autorizado ali a decolar, pista 10, está 3145. Livre descida para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a final no 0. 2013, está autorizada a final da 10, 601. Controle Yankee Oscar, vai liberar a sua CDR. Frequência livre, Yankee Oscar. Oscar livre. Controle Salvador, Juliette de Zulu. Siga, botão Oscar Lima 3. Vou direto, Cairu. Direto, Cairu, autoriza 200. Inicialmente no 1500 pés, aguardando livrar o tráfego na chegada à malha. Bem, subindo para 1500, aguardando para a subida após o tráfego na chegada à malha. O 1755 chama Centro Recife. 1251, alterna 13325. 251-3325, 1755. Salvador, Gol 62, boa tarde. Gol 62, boa tarde, identifique, desça para o 060, chegada Mari. 060 na Mari, Gol 62. Nolo Salvador, tá 3567, pushback, acionamento, portão 11. Tá 3567, autorizado pushback, reportação para o táxi. Vai reportar, tá 3567. Jet Alfa Alfa, sim, mantém a posição. Para o pushback acionamento 35-4-1-5 no 4-3. O pushback repassando para o táxi. Reportaremos. Da Elfa, deu 380, vigilância. O 4206, mantém escuta. Tá 3145, vou e Leda. Certo, Leda, tá 5219, chama Centro Recife, 1251, alternado 12545. Ativo 1251, alternado 12545. Juliette Índia Zulu, 2500 autorizado. 2500 autorizado, a patrulha atingindo Juliette Índia Zulu. Estabilizou com 601. 601 no complete final, chame turno no 86. 26-60. Passando a etapa, o Mike Serra Golf. Sente, chame descida. Confirme? Chame pra descida, senhor. Chama ideal. Desça. Desça para 3000 pés, Mike Serra Golf. Ajuste no 013.